A Espera de um Milagre. Versão brasileira Van Maher. Cora! Você ama sua irmã? Se fizer algum barulho, já sabe o que acontece. Estamos com uma boa chance de chuva e trovoadas durante o fim de semana. Mas elas serão largamente espalhadas. E ainda vai fazer muito calor hoje, com a máxima ficando entre 34 e 35 graus. A mínima à noite deve ficar por volta dos 21 graus. Amanhã esfria um pouco, mas... Bom dia, Estelle. Como é que está o Paul? Está melhor, está melhor. Bom dia, Sr. Edgecomb. Quer biscoitos hoje? Não, só duas torradas secas, Hector. Obrigado. A sobra está ótima. Seca e fria, o mesmo de sempre. Fria é melhor. Principalmente naquelas longas caminhadas. Estou certo? Não deixe a enfermeira Godzilla te pegar, ela vai ficar furiosa. Você sabe que a gente não pode te deixar passear. Aonde você vai? Todo dia. O que faz naquelas colinas? Só ando. Gosto de andar. Cuidado para não cair e quebrar o quadril. Eu não quero estar na equipe de busca. Você quer esse homem constantemente na sua vida? Eu admito que posso. Explica a base moral disso. Porque que ela não vai responder isso. Eu é que não posso admitir uma coisa dessa, está entendendo? Não. Eu não posso pedir nada, não. Ele é um bom pai. Mas por que a gente sempre vê isso? É interessante. Interessante? Um bando de gente baixa, mal educada. Eles só falam em trepar. Esse velho é depravado. As pessoas, mas... Você vai experimentar a Bora Strider. Você está morto! Não pode voltar! Ele voltou, o pescador de bolso Popeye. Ah, não, Rick. Leva o meu marido, os meus filhos... Você não está bem? Minha máquina automática de massas. Esta é a está máquina com o ar tão cansado. Não pode faltar. Não estou bem, eu juro. Está se esgotando com essas caminhadas diárias, é que eu acho. Não que tenha me perguntado. Eu não dormi bem, foi só isso. Eu sei que você pode pagar. Eu tive uns sonhos ruins, isso acontece. Eu vou melhorar. O que acha disso? Se ela não se importa, eu com certeza não me importo. E nem eu. Eu só sei que... Isso sim, isso vale a pena ver. Amém. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're out. out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. O que foi? Ah, meu Deus! Eu tenho que sair daqui. Eu acho que às vezes o passado te apanha, queira você ou não. É bobagem. Foi o filme? Foi, não foi? Eu não falo dessas coisas há um bom tempo, Ellen. Mais de 60 anos. Bom, eu sou sua amiga. Eu já te contei que fui guarda de prisão durante a depressão? Você contou, sim. E contei que cuidava do corredor da morte que supervisionava todas as execuções. Normalmente, o corredor da morte é chamado de última milha. Nós chamávamos o nosso de milha verde. O chão tinha a cor de limo desbotado. Tínhamos a cadeira elétrica. Faísca velha, nós a chamávamos. É, eu vivi muitos anos, Ellen, mas 1935, esse leva o prêmio. Nesse ano, eu tive a pior infecção urinária da minha vida. E foi também o ano de John Coffey e das duas meninas mortas. Bota mais força nisso, vamos! Força! Vamos lá, coloque em força! Tudo bem, esperem! Para o pátio, se afastem da cerca! Afastem-se do portão! Me ligue com o pavilhão E. Pavilhão E. Sim? Tudo bem. Meu Deus, só um minuto. É. Está tudo bem aí? Para quem está urinando lâminas de barbear, está... Devia tirar o dia para ir ao médico. Com a chegada nova, você sabe que não. Além disso, não está tão ruim quanto antes. Acho que está melhorando. Uhum. Vamos ficar atentos, Jim. Sim, senhor. Droga. Estão rodando no eixo. Penitenciária Estadual da Louisiana. Vamos lá! O que fizeram? Quebraram as molas? Vamos andando! Homem morto! Homem morto andando! Temos um homem morto andando aqui! Meu Deus do céu, por que é que ele está gritando? Paul? Temos um homem morto andando aqui! Talvez devesse reconsiderar entrar na cela com esse cara. Ele é enorme. Não pode ser maior que você. Homem morto andando! Temos um homem morto andando aqui! Homem morto andando! Homem morto! Homem morto andando! Homem morto! Homem morto andando aqui! Homem morto andando! Homem morto! Temos um homem morto andando aqui! Homem morto andando! Temos um homem morto andando aqui! Percy! Já chega! Eu vou ter problemas com você, grandão. Você fala? Sim, senhor chefe. Eu posso falar. Vai entrando, vai. Vamos lá. Anda logo. Percy, eles estão mudando a enfermaria para outro lugar. Por que não vai ver se precisam de ajuda? Eles já têm os homens de que precisam. Vá até lá para ter certeza. Eu... Não interessa onde você vai, Percy, contanto que não fique aqui neste momento. É legal. Ai! Ai! Nossa, você quebrou o meu dedo! Eu tirei aquele sorriso da sua cara de bosta, não tirei? Mas que droga, Percy, saia logo do meu pavilhão! Esse Percy me machucou. Nós vamos ver isso, Del. Nesse meio tempo, fica quieto. Tá, tá, tá. Se eu deixar o Harry tirar as correntes, vai se comportar? O seu nome é John Coffey? É sim, senhor. Como o café. Mas não escreve igual, não. E você sabe escrever, não é? É só meu nome, chefe. J. O. Meu nome é Paul Edgecombe. Se eu não estiver aqui, pode chamar o senhor Twilliger, o senhor Howell ou o senhor Stanton. Aqueles senhores ali. Perguntas? A luz fica acesa depois da hora de dormir? Porque eu fico com medo do escuro, às vezes. quando é um lugar estranho. Ela fica acesa a noite toda. Sempre deixamos algumas acesas no corredor. No corredor? Logo ali. Pode sentar. Eu não pude evitar. Eu tentei desfazer, chefe, mas era tarde. Dean, pega o cartão do Delacroix e leva ele para a enfermaria. Veja se os dedos estão quebrados. Sim, senhor. Claro que estão quebrados. Eu ouvi os ossos quebrarem. Ouviram o que ele estava gritando quando trouxemos aquele bobão? Como eu não ia ouvir, Harry? A prisão toda ouviu. O safado do Percy. Talvez você tenha que responder por ter levado ele para a milha. É. Eu resolvo isso quando perguntarem. Agora eu quero saber sobre esse novo interno, apesar dele ser grande, ok? Um monstro de grande. Demais. É, mas ele parece que é manso. Você acha que ele é retardado? Uhum. Parece que nos mandaram um imbecil para executar. Imbecil ou não, ele merece ser fritado pelo que fez. Faz o sangue congelar. Fala, Major, o que foi? As meninas sumiram! Papai, olha! Sangue! Oh, meu Deus! Mulher, vai, pega o telefone agora! Diga que fomos para o oeste! Faça o que estou dizendo! Fomos para o oeste! Central, estou na linha! Oh, meu Deus, por favor! As minhas meninas sumiram! Sangue por toda parte. Kate! Cora! Eu não pude evitar. Eu tentei desfazer, mas era tarde. Você está preso por assassinato. Estou interrompendo? Vamos andando. Não, eu já acabei. Vamos. Então, como vai a sua linda mulher? Melinda não está nada bem, Paul. Nada bem mesmo. Dor de cabeça? Ela teve mais uma ontem. A pior de todas. Vou levá-la para Vicksburg amanhã ou depois para fazer exames. Raio-x da cabeça e sei lá mais o quê. Ela está apavorada. Na verdade, eu também. Se for uma coisa que eles possam ver no raio-x, talvez eles possam resolver. Talvez. Isso acabou de chegar. Data da execução do Bitterbuck. Você não veio até aqui só para me entregar uma ordem de execução? Eu recebi uma ligação zangada da capital do estado há uns 20 minutos. É verdade que tirou o Percy Wetmore do pavilhão? É, sim. Bom, deve ter tido uma razão, Paul, mas... goste ou não, a mulher do governador desse estado só tem um sobrinho. E o nome dele é Percy Wetmore. O Percinho chama a tia e reclama como uma bichinha de escola. Ele também disse que agrediu um prisioneiro de manhã por completa petulância e quebrou 3 dedos da mão de Eduardo Delacroix. Eu não ouvi essa parte. E com certeza ela também. Ele é mal, desleixado e idiota. E essa é uma péssima combinação num lugar como este. Mais cedo ou mais tarde ele vai machucar alguém, ou pior. Aguenta, Paul. Não é por muito tempo. Eu soube de fonte limpa que o Percy pediu emprego no Briar Ridge. No Briar Ridge? O hospital psiquiátrico? Na administração. Paga melhor. Então por que ainda está aqui? Ele pode entrar lá quando quiser. Puxa, com o pistolão dele, ele pode ter o emprego estadual que quiser. Sabe o que eu acho? Eu acho que ele só quer ver uma execução de perto. É. Então terá uma chance, não é? Talvez ele fique satisfeito e vá embora. Nesse meio tempo, vai manter a paz? É claro. É claro. Obrigado, Paul. Al. Dá lembranças à Melinda, ok? Eu sei que o raio-x não vai mostrar nada. É claro. Autorização de execução, 10 de julho. Paul? Oi. Oi. A música está muito alta? Não. Mas tem um lugar vazio na cama onde o meu marido dormia. Ele mandou te dizer que está com problemas para dormir hoje. Preocupado com Melinda e Al? É por isso que está acordado? Ah, é. Isso e... coisas. Coisas. Recebemos um novo interno hoje. Com problemas mentais. Devo saber o que ele fez? Não. O que acontece nesse mundo? É um espanto que Deus permita. Por que não vai para a cama? Acho que posso ajudá-la a dormir. Vamos? Você pode ter o que quiser. Ainda tem alguma coisa errada com a minha uretra. Eu não quero passar para você. Já foi ao Dr. Bishop? Não. Ah, Paul. Porque ele vai querer que eu tome tabletes de sulfa e eu vou passar o resto da semana vomitando o escritório todo. Isso vai passar sozinho. Muito obrigado pela sua preocupação. Coitadinho. Paul, Dean. Que é? Venham cá. Venham. Eu acho que a prefeitura nos deu verba suficiente para contratar um novo guarda. Olhem de novo. Ele está ali. Não é normal um rato se aproximar assim das pessoas. Será que ele está com raiva? Ah, meu Deus do céu. Pode ser. É. Especialista em ratos. O homem rato. Viu ele espumando pela boca, homem rato? Eu mal vejo a boca dele. Tá. Ah, Brutal, não. Isso vai atrair um monte de rato. Eu só quero ver o que ele vai fazer. Interesse científico. Ele está na sala estofada. Deve estar roendo o estofamento das paredes para fazer um belo ninho. Tá bom. Vamos pegar esse rato. Chefe. Eu vi um rato passar. Não passa nada por você. Tudo bem? Isso, isso. Ah. Cuidado com os dedos. Vamos. Cuidado, cuidado. Tá. Só mais um pouquinho. Isso. Ah, tudo bem. Ótimo. Tá pronto. Você deixou ele passar por você? Não deixei, não. Eu fiquei aqui o tempo todo. Então, onde ele está? Eu sei lá. Três homens crescidos, enganados por um rato. É. O lado bom é que essa confusão toda deve ter assustado o rato de vez. É. Foi a última vez que nós o vimos. Seu filho da mãe. Ora, vejam só. Olha ele aí, tão grande e aparente. Pensei que o Brutal estava me gozando. É um rato e tanto. É. O Brutal disse que ele estava aqui ontem à noite, pedindo comida. Ele vem direto até a mesa. Dá espaço a ele, Percy. Hã? Para ver o que ele faz. Tá. O safado é corajoso, isso eu tenho que admitir. Percy achou seu rato. Ele está aqui, em algum lugar. Eu vou esmagar esse filho da mãe. Percy, nós já tentamos isso. Hã? O que é que você disse? Eu disse que nós... Faça o possível. Espero que pegue o safado. É... E ele não está aí, né? Isso não é inacreditável? Escuta, Percy. Você já pensou no que está fazendo agora? Eu estava tentando pegar o rato. Você é cego. E também apavorou a mim e ao Bill. Sem falar nos internos. E daí? Eles não são do jardim de infância. Caso não tenha notado. Embora você os trate assim quase o tempo todo. Não os assustamos mais do que é preciso, Percy. Já estão sob muita pressão. Homens sob pressão podem explodir. Se machucar e machucar os outros. Por isso temos que conversar. E não gritar. É melhor ver isto aqui como uma aula de tratamento intensivo de um hospital. Eu vejo isso aqui como um balde de mijo para afogar os ratos. Só isso. Alguém aí não gostou? Eu não ligo a mínima. Vai em frente. Vai, tenta. Vai. Vai estar na rua antes do fim de semana. Calma, Bruto. Nós todos sabemos qual é o seu pistolão, Percy. Mas se você ameaçar um homem neste pavilhão de novo, a gente te pega de jeito. Que se dane o emprego. Já acabou? Bota isso de volta na sala estofada. Está atravancando a minha milha. Arlen, a sua filha está aqui com a família. Vamos agir. Eu quero pelo menos 2 ensaios antes que ele volte. Sentando, sentando, ensaiando, todos em posição. Arlen Bitterberg, vem aqui. Estou indo, estou indo, estou indo. A cabeça dele está bem raspada? Não, está com caspa e é fedorento. Eu vou entender isso como assim. Vamos indo, Arlen. Andando a milha, andando a milha, andando a milha, andando a milha. Andando a milha, andando a milha. Estou me ajoelhando, estou rezando, rezando. O senhor é meu pastor e blá, blá, blá. Desculpe pelas coisas ruins que eu fiz, pelas pessoas que eu maltratei e tudo mais. Espero que elas me perdoem. Nunca mais farei isso, com certeza. Paul, nós não vamos chamar um curandeiro Cherokee aqui para gritar, berrar e sacudir o pinto, vamos? Bom, na verdade... ainda estou rezando, estou me acertando com... Faz isso em silêncio, seu idiota. Como eu estava dizendo, eu não acho que ele sacuda um pinto, Harry. Mas o Sr. Bitterberg é cristão, então mandamos chamar o reverendo Schuster. Ah, ele é bom. E rápido também. Ele não os excita muito. Fica de pé. Anda, tu já rezou bastante por um estou dia. Estou ficando de pé, andando a milha, andando a milha, andando a milha, andando a milha verde, andando a milha, andando a milha. Sentando agora. Sentando. Estou sentando na faísca velha. O que é que eu faço? Olhe e aprenda. Olhe e aprenda. Estão me prendendo. Botando os grampos. Botando os fios. Tudo bem. Estão botando os eletrodos. Ligar a um. Ligar a um quer dizer ligar o gerador a toda força. Vai ver as luzes ficarem mais fortes em metade da prisão. Arlen Bitterberg. Você foi condenado a morrer por um júri de seus pares. Sentença imposta por um juiz devidamente constituído. Alguma coisa a dizer antes que a sentença seja executada? Tenho. Quero um frango frito com molho no purê. E quero fazer cocô no seu chapéu. E quero que a Mae West sente na minha cara porque eu sou louco por sexo. Canalha. Essa foi boa. Silêncio. Silêncio, eu quero silêncio. Calados. Desculpe, chefe. Tut, mais uma observação dessa e eu mando o Van Hay ligar os dois de verdade. E vai haver um velho maluco a menos no mundo. Foi muito engraçado. É por isso que eu não gosto disso. Vamos fazer isso de verdade amanhã à noite. E eu não quero ninguém lembrando de uma piada idiota dessa para rir de novo. Nunca tentou não rir na igreja quando lembra de alguma coisa engraçada. É a mesma coisa. Desculpe, Paul. Tem razão. Vamos continuar. Harry? Molhe a esponja. Botando o capuz negro... Botando o capacete. Pra que botar a esponja na cabeça dele? Conduz a eletricidade direta pro cérebro como uma bala. Nunca se eletrocuta alguém sem isso. Silêncio, Tutti. Aparafusando. Me botaram o capacete. Arlen Bitterberg. A eletricidade passará pelo seu corpo até você morrer, de acordo com a lei estadual. Deus tenha piedade da sua alma. Amém. Ligar a dois. E é assim? Eu estou fritando! Estou fritando! Estou fritando como um peru. É uma experiência chocante. Uma das testemunhas chegou um dia mais cedo. Adeus! Ok, vamos repetir e vamos fazer certo dessa vez. Tire esse idiota da cadeira. Thank you. Você acha que se um homem se arrepende sinceramente do que fez de errado, pode voltar para a época mais feliz dele e viver lá para sempre? Será que o céu é assim? É mais ou menos nisso que eu acredito. Eu tinha uma esposa jovem quando tinha 18 anos. Passamos nosso primeiro verão nas montanhas. Fazíamos amor toda noite. E ela ficava deitada, com os seios nus à luz da lareira. E às vezes conversávamos até o sol raiar. Foi a minha melhor época. Vai ficar bem. Você vai ficar bem. Arlen Bitterbuck, a eletricidade vai passar pelo seu corpo até você morrer, de acordo com a lei estadual. Deus tenha piedade da sua alma. Ligar a 2. De novo. Adeus, chefe. Mande um postal do inferno. E diga se lá é bem quente. Ele pagou o que devia. Está limpo na casa de novo. Então tire as suas mãos de cima dele. Incomoda ele? Você. Sempre você, Percy. Ah, vocês têm que odiar o mais novo. É assim que é por aqui. Por que não vai embora? Para aquele emprego em Briar Ridge? Hum? Ah, é? Eu sei tudo sobre você. Para mim, parece um belo emprego. Eu posso ficar com ele quando me deixar comandar. É, você me ouviu. Eu quero o lugar do Brutal na próxima execução. Ver um homem morrer não é o bastante. Você tem que ficar bem perto para sentir o cheiro do saco dele fritando. Eu só quero comandar, só isso. Vamos lá. Uma vez. E aí, sabe o que mais? Se livra de mim. Eu juro. E se eu disser não? Bom, aí eu posso ficar aqui para sempre. Fazer uma carreira aqui. Chefe. Vocês não vão acreditar nisso. Olha, eu tomei esse ratinho. Estamos vendo. Olha só. Olha o que ele faz. Ele não é incrível? É esperto, o Sr. Jingles. Sr. Jingles? É o nome dele. Ele sussurrou no meu ouvido. Capitão, pode arranjar uma casa para o meu rato, para ele dormir aqui comigo? Eu notei que você fala melhor quando quer alguma coisa. Quer ver o que ele faz mais? Olha, olha. Olha, Sr. Jingle. Sr. Jingle. Quer brincar de pegar? Quer brincar? Ali, cherche. Vai pegar. Olha, olha, olha. Ele sempre pega. Sempre pega. É um rato esperto, Del. Como se ele fosse um rato de circo. Correto. É isso que ele é. É um rato de circo. E quando eu sair daqui, ele vai me deixar rico. Olha só, veja se ele não faz de novo. Quer brincar de pegar? Quer brincar de novo? Olha, olha só. Parece que você arranjou um novo amigo, não é, Del? Não machuca. Ok? É o que eu cacei, é? É, ele mesmo. Só que o Del disse que o nome dele é Sr. Jingles. Ah, é mesmo? O Del pediu uma caixa. Acha que o rato vai dormir nela, sei lá. Ele quer um mascote. O que você acha? Sabe de uma coisa? Nós temos que achar uma caixa de charuto e pegar algodão no dispensário para ele. Isso seria muito legal. Ele sugeriu uma caixa de charuto. Bom dia. Mandou me chamar, Al. Mandei. Fecha a porta. Então você sabe que chegará um novo prisioneiro amanhã. William Wharton. É o que você chama de garoto problema. Tem Bill the Kid tatuado no braço esquerdo. Fez arruaças no estado todo nos últimos anos, causando todos os tipos de problemas. Até cometer um grande crime. Matou 3 pessoas no assalto, uma delas uma mulher grávida. E há outras más notícias. Al. É um tumor, Paul. Um tumor cerebral. Tiraram raio-x dele. É do tamanho de um limão, disseram. E lá dentro, bem no meio, onde não podem operar. Eu não disse a ela. Eu não sei como dizer. Eu já pensei muito, Paul. Não sei como contar à minha mulher que ela vai morrer. Eu vou. O quê? É o Dr. Bishop. Eu vou. Hoje. Assim que acomodarmos o novo interno. Está tão mal? Estou. Está totalmente dopado. Jim, me dê as roupas dele. William Wharton? Ei! Pode vestir as roupas, ouviu? Nós vamos ter que vesti-lo. Descontrolado, né? Para mim, parece mais um Palerma. Ei, ei. Ei. Você foi considerado capaz, filho? Sabe o que isso quer dizer? Que você vai ser eletrocutado. Percy, dá para calar a boca e me ajudar aqui? Descontrolado. Chefe, você não parece muito bem. Parece que está com febre. Chefe Edcon, eu preciso falar com o senhor aqui. Eu tenho coisas a resolver agora, John Coffey. Fica... Fica quietinho na sua cela. Pavilhão é. Se afastem do carro, vamos. Vem, anda. Olha pra mim, garotão. Vamos. Cuidado. Cuidado. Anda. Anda. Aonde você vai? Aonde você vai? Não é uma festa, não é uma festa, hein? Não é uma festa agora? Atira, atira, atira, atira, atira, atira, atira, atira. Atira! Acerta ele, Percy! Acerta! Atira! Atira! E vê quem acerta! Acerta ele, Percy! Anda, anda, vai! Tá me avisando? Tá me avisando? Ih, tá me avisando! Acerta ele! Ele tá me avisando! Ele tá me avisando! Ora! Ah, seu safado! De onde é que você surgiu? Dentro. Dentro, levanta. Levanta, vem. Levanta, dentro. Isso. Respira, tá tudo bem. Respira. Isso, isso. Respira. Calma, calma, tá tudo bem. É só respirar. Isso, isso, respira. Respira, isso. Pensamos que ele estava dopado. Não foi? Pensamos que ele estava dopado. Não perguntaram. Eu acho que é um erro. Que não vão querer cometer de novo tão cedo, não é? Vai ver o Dean e o Harry para ver se eles estão bem. Percy, faz o relatório para o diretor, para mim. Comece dizendo que a situação está sob controle, não é história, e vai gostar se você prolongar o suspense. Mas e você? Está quase desmaiando. É, eu fico na milha, até vocês voltarem. Podem ir agora. Vem, vamos dar uma olhada nisso. Chefe, preciso falar com o senhor aqui. Não é uma boa hora, John Coffey. Não é uma boa hora mesmo. Mas eu preciso que venha aqui, chefe. Preciso falar com o senhor. Chefe, sabe que não deve fazer isso. Cuide da sua vida, Del. O que você quer, John Coffey? Só quero ajudar. Não tenha medo. Socorro! John Coffey está matando o chefe de Chipotle. O que você está fazendo? Socorro! Chef Howell! Socorro! Chef Stanton! Alguém! Alguém vem aqui! Socorro! Pelo amor de Deus, cala a boca! O que foi que você fez comigo? Eu ajudei. Não ajudei. Eu tive tudo, só isso. Estou cansado, chefe. Cansado demais. Chefe, o que ele fez com você? Como se sente? Não tão mal. O que foi que o médico disse? Ah, conhece os médicos. O blá blá blá de sempre. Blá blá blá. Estou fazendo um ensopado. O que está fazendo? O que parece que é? Eu sei o que parece. Parece ótimo. Paul, não que eu esteja reclamando, mas não estamos quatro numa noite desde que tínhamos 19 anos. É, sua mãe estava aqui. Quer me contar o que houve? Bom, acontece que, na verdade, eu não fui ao Dr. Bishop ontem. Brutal, pô, olha, eu vou faltar por motivo de doença. Você cobre o forte por mim? Ótimo. Obrigado. Não, eu vou melhorar. Ok. Ok. Tem certeza de que quer fazer isso? Eu não tenho certeza do que tenho certeza. Trapingos Parish lhe dá boas-vindas. Não há empregos. Bert, você tem visita. Quer uma bebida gelada? Ah, sim, senhora. Uma bebida gelada cai bem. Sr. Hammersmith, no seu escritório disseram que eu acharia em casa. Espero não estar incomodando. Bom, isso depende, senhor... Paul Edgecombe. Sou o supervisor do pavilhão Ed Cold Mountain. A Milha Verde. É, eu já ouvi falar. Perdi uns clientes lá. Eu queria saber sobre um deles. Sente-se. Obrigado. Qual cliente? Agora despertou a minha curiosidade. John Coffey. Ah, Coffey. Está causando problemas? Não. Eu não posso dizer isso. Ele não gosta de escuro e chora de vez em quando. Mas, fora isso... Então ele chora? Tem muito por que chorar, eu diria. Você sabe o que ele fez? Eu li a transcrição do tribunal. Obrigado, senhora. É um prazer. Crianças! O almoço está pronto. Podem vir. Estamos indo, mãe. O que exatamente está querendo saber? Eu fico pensando se ele já fez uma coisa dessas antes. Por quê? Ele disse alguma coisa? Não, mas um homem que faz uma coisa dessas é porque já tinha uma inclinação para isso e me ocorreu que pode ser muito fácil seguir o que ele fez, descobrir. Um homem do tamanho dele e negro também não deve ser difícil de vasculhar. É o que acha, mas está enganado. Acredite, nós tentamos. É como se tivesse caído do céu. Como pode ser? Estamos numa depressão. Um terço do país não tem trabalho. As pessoas ficam vagando por aí, procurando emprego, procurando dinheiro. Nem um gigante como Coffey seria notado onde quer que ele fosse. Não até ele matar duas garotinhas. Ele é estranho, eu admito, mas parece não haver violência alguma nele. Eu conheço homens violentos, Sr. Hammersmith. Eu lido com eles todos os dias. O senhor não veio aqui me perguntar se ele podia ter matado antes. Veio aqui para ver se eu acho que ele fez isso. E acha? É. Raramente se vê um caso tão ambíguo. Ele foi encontrado com as vítimas nos braços. Mesmo assim, o senhor o defendeu. Todos têm direito a uma defesa. Crianças, almoço! A mamãe está chamando vocês. Vou lhe dizer uma coisa. E escute com atenção, porque pode ser uma coisa que precise saber. Eu estou ouvindo. Tínhamos um cachorro. Um bom vira-latas. Conhece bem o tipo. Bom, de certo modo, um bom vira-latas é como um negro. Você o conhece. E acaba gostando dele. Não tem um uso particular, mas você fica com ele porque acha que ele te ama. Se tiver sorte, Sr. Edgecombe, com o senhor jamais será diferente. Minha mulher e eu não tivemos tanta sorte. Caleb, vem cá um instante. Vem cá. Por favor, filho. Ele ainda tem um olho bom. Eu acho que ele teve sorte por não ficar totalmente cego. Nós nos ajoelhamos e agradecemos a Deus por pelo menos isso. Não é, Caleb? Ok, agora entra. Aquele cachorro atacou meu filho sem razão. De repente, deu na cabeça dele um dia. Foi o mesmo com John Coffey e depois ele se lamentou. Disso eu não tenho dúvida. Mas as meninas foram estupradas e mortas. Talvez ele nunca tivesse feito isso. Meu cachorro nunca mordeu antes. Mas eu não me importei nem um pouco com isso. Fui até lá com meu rifle, peguei na coleira e estourei os miolos dele. Coffey é culpado? Ele é, sim. Não duvide. E não vire as costas para ele. Talvez escape uma vez ou centenas de vezes, quem sabe. Mas no final, vai ser mordido. Contos bizarros. Ora, esse... Charutos. John. Ah, sinto o cheiro de pão de milho. Ah, a minha senhora fez. Ah. Ela quis te agradecer. Me agradecer por quê? Por me ajudar. Te ajudar em quê? Você sabe. A sua senhora gostou? Várias vezes. Ah, John, dá para sentir o cheiro daqui. Eu posso dar um pouco para o Devo, senhor Dingus? É seu, John. Pode fazer o que quiser. Toma, é para o Devo e para o senhor Dingus. Ei, eu? Eu não vou ganhar, não, é? É seu, John. Faça o que quiser. Eu acho melhor, então, guardar o resto. Cortesia do cavaleiro do outro lado. Oh, John, quanta gentileza. Eu agradeço muito. O senhor Jingle também. A minha mãe agradeceria, mas já morreu. De novo? Ei! E eu? Espera aí, não esconde nada de mim, ô, seu negro idiota. Vem o chefe. Você vai ser educado no meu pavilhão. Essa vai ficar de graça. Mas é a última. É, só esse pouquinho, é? Então acho que eu vou ter que pagar pelo resto, não é mesmo? Boa mira, né? Olha só a cara dele. Dá pra acreditar? O filho da mãe mijou em mim. Uhul! Gostaram dessa? Eu tô preparando um cocôzinho. Aqui, ó. Bem macio. Amanhã vai ter isso pra vocês. A gente já vem querendo limpar aquela cela há muito tempo, não é? Ah, é. Ei, ei! Cuidado com isso aí, hein? É frágil. Ei, ei! O que é isso? O que é isso? É uma mudança, é? Vocês não querem vir aqui e tirar o pó? Só um pouquinho, vocês limpam a maçaneta. Minha maçaneta. Vocês podem vir aqui com suas pernas. Mas não vão sair de costas. Billy the Kid vai garantir isso. Vem cá, otário. Não vai ser pelas costas dessa vez. Vai ser de homem para homem. Mijou em mim? Vem cá, Wild Bill. Vamos passear. Não me chama disso! Wild Bill Hickok não era um cowboy. Ele não passava de um homem da lei. O idiota sentou de costas para a porta e foi morto por um bêbado. Ora, mas que coisa. Uma aula de história. Nunca se sabe o que vamos encontrar no dia a dia da Milha Verde. Obrigado, Wild Bill. Quieto! Quieto! Quieto! Quieto! Vamos. Não, não, não, não. Ali dentro, não. Não, não, não, não, não me põe, não, não me põe lá, não. Não, não me põe. Ah, meu Deus. Olha, ele está tendo uma convulsão. Ele está bem, gente. Podem acreditar em mim. Um, dois, três. Ei, pessoal. Eu só estava querendo um pedaço de pão de milho, droga! Eu só queria o pão de milho! Eu aprendi a lição. Eu vou ser bom. Tute, te dou um níquel pelo biscoito. Olha só o escravo. Como vai, senhor? Como vai? Como vai? Ai, tudo bem, senhor? Espero que esteja de malas prontas. Minhas malas estão prontas. Eu estou pronto para ir. Onde é que nós vamos? Onde vamos? Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Essa do biscoito foi bem original, temos que admitir. Pois é. Pegue as suas coisas. É um grande dia para você e para o Sr. Jingles. Do que está falando? Gente importante soube do seu rato. Querem vê-lo atuar. Não são só os guardas da prisão. Vem um político lá da capital do estado, eu acho. Vocês vão comigo? Não, temos outro peixe para fritar agora, Del. Mas você... vai lá e mostra a eles, tá? Mostra a eles, Del. Como o Sr. Harry disse. Ok, vamos rápido, gente. Não há muito tempo. Tá bom, ensaiando. Temos que ser rápidos. Não há muito tempo. Eu conserto o encanamento aqui há 10 anos. E nunca tive que usar gravata antes. Ah, você hoje é importante, Rio. Então cala a boca. Todo mundo pronto? Então, por favor, todos sentados. Isso é ótimo. Tudo bem. Edouard Delacroix, a eletricidade passará pelo seu corpo até você morrer, de acordo com a lei estadual. Deus tenha piedade da sua alma. Ligar a 2. É isso. Muito bom. Muito profissional. Vamos de novo. Você disse bem as palavras. Ficou muito bom. Obrigado. E é difícil ficar sério com o Tutti fazendo condenado. A faixa do queixo tem que ficar bem firme, porque a cabeça dele vai pra trás quando a corrente é ligada. Mudem de assunto. E então? Eles adoraram os seus jingles. Eles riam muito, se alegraram e bateram palmas. Isso é ótimo. Não é demais? Você foi muito bem, meu velho. Estamos felizes por você. Estamos sim. Seu idiota. Bem, levanta. Del, deixa de ser bobo. Não era nada sério. Eu só estava brincando. O que é isso? Eu só estava... Sabia que você é um docinho? Morto. Suave como uma garota. Solta ele. Eu prefiro possuir você do que a sua irmã, eu acho. Morton! Eu soltei ele. Eu só estava brincando. Eu soltei ele. Eu não tocaria num fio de cabelo dele. Até que você não é um Palermo. Eu acho que você está atraído pelo Billy the Kid. Eu sinto o seu cheiro. Olha aí, ele fez xixi na calça. Meu Deus. Olha o que o Romão fez. Já chega. Ele cutuca as pessoas. Entra aí, anda. Meu i, chamou de sono. Se alguém toca nele, ele molha as calças como um bebê. Aprenda a fechar a boca. Está tudo bem. Não toque em mim. Se vocês contarem isso para alguém, vão ser despedidos. Eu juro por Deus. O que acontece na milha? Fica na milha. Sempre ficou. Continua rindo, sua bicha francesa frita. Vai, continua rindo. Wetmore é um bom nome para você. Percy Wetmore vai dançar e na calça ele vai urinar. Mas e o Jim? Ele é um bom garoto. Adoraria ter um rato de estimação. Como é que um garoto pode ficar com o Sr. Jingle? Talvez esqueça de alimentá-lo. Como vai continuar com o treinamento dele? Ele é só um garoto, não é, spa? Tá bom. Fico com ele. Eu. Merci beaucoup. Muito obrigado, mas... Você vive no bosque. o Sr. Tingle ficaria assustado com Granny Bosque. Que tal Ratópolis? Ratópolis? Uma atração turística da Flórida. Em Tallahassee, eu acho. Não é isso, Paul? Tallahassee? É. Tallahassee. Fica na estrada, logo depois da Universidade de Cães. Será que eles aceitariam o Sr. Jingles? Será que ele é qualificado? Ah, ele é muito esperto. O que é Ratópolis? Uma atração turística, eu já disse. Tem uma cabana grande para entrar. Tem que pagar? Você está me gozando? Claro que tem. 10 centavos por cabeça. Crianças, 2 centavos. Crianças. É, e lá dentro tem uma cidade de ratos. Feita com caixinhas e rolos de toalha de papel com janelinhas para a gente olhar. E além disso tem o circo de Ratópolis. É, tem ratos lá balançando no trapézio. Ratos rolando carretéis. Ratos que empilham moedas. É isso. É o lugar para o Sr. Jingles. Você vai ser um rato de circo, afinal. Vai morar numa cidade de ratos, lá na Flórida. Lá vai ele. Você matou meu rato! Eu sabia que ia pegar ele mais cedo ou mais tarde. Era só uma questão de tempo mesmo. Seu canalha! Ordinário! Me dá ele aqui. Me dá ele aqui. Ainda pode dar tempo. O que está fazendo? Paul! Paul, o que é isso? Por favor, John. Ajuda. Por favor, John, ajuda ele. Meu Deus do céu. O rabo. Olha o rabo. O que você fez? Eu ajudei o rato do Del. O rato dele de circo. Vai morar numa cidade de ratos. Lá na... Flórida? O chefe Percy mal. Ruim. Pisou no rato do Del. Eu desfiz isso. Merci. Bruto, venha comigo. Vocês voltem para o jogo de buraco. Começa com isso. Era só um rato. Para início de conversa, o lugar dele não era aqui. O rato está bem. Muito bem. Você não é melhor em matar ratos do que em qualquer outra coisa aqui. Quer que eu acredite nisso? Eu ouvi um safado sendo esmagado. Não está feliz pelo Sr. Jingles estar bem? Depois do que conversamos sobre manter os prisioneiros calmos, não está aliviado? Que brincadeirinha é essa? Nenhuma. Veja você mesmo. Vai lá. Gardez, monsieur Jingle Serrier. Não deixe acontecer nada com o Sr. Jingle. Vocês trocaram ele. Trocaram ele de algum jeito, seus safados. Eu sempre tenho um rato de reserva na carteira para ocasiões como esta. Ah, está brincando comigo, né? Vocês dois. Quem vocês pensam que são, hein? Somos seus colegas de trabalho, Percy. Não por muito tempo. Percy, eu quero que prometa. Prometer? Eu te deixo responsável pelo Dell. E você se transfere para Briar Ridge no dia seguinte. Bom, e se eu ligar para uma certa pessoa e disser que você está me importunando, me intimidando? Então liga. E eu juro por Deus que eu tiro sangue de você. Por um rato? Não. Mas quatro homens vão jurar que você ficou parado. Enquanto Wild Bill tentava estrangular o Dean, para isso as pessoas ligam até o seu tio governador. Vai ligar para isso. Essas coisas vão para a folha de serviços. A folha pode seguir um homem por muito, muito tempo. Eu te arranjo a execução. Você arranja a transferência. É o trato. Está bem. Está bem. Ao prometer para um homem, aperte a mão dele. Oi, gente. Não diga oi, Sr. Jingle. Eduardo Lacroix quer vir aqui? Chefe Edgecomb. O que é, Del? Não deixe acontecer nada com o Sr. Jingle, ok? Toma, fica com ele. Dell, Eu não posso ter um rato no ombro enquanto... Você sabe. Eu fico com ele, chefe. Só agora, se o Del não se importa. Tá. Tá, fica com ele, John. Fica com ele até que essa bobagem acabe. Vai levar ele para Ratópolis? Nós vamos fazer isso juntos. Podemos ir nas férias. É. Vão pagar 10 centavos para ver ele. As crianças, 2 centavos. É isso, chefe Howell? Exatamente, Del. Você é um bom homem, chefe Howell. Você também, Edgecombe. Eu queria ter conhecido vocês em outro lugar. Au revoir, mon ami. Je t'aime, mon petit. Esteja apavorado. Espero que ele saiba que o fogo foi alimentado e que os demônios de Satã esperam. Del, tudo bem. Ligar a um. Fique quietinho, Sr. Jingles. Fique calmo e quietinho. Edward Delacroix, você foi condenado a morrer por um júri de seus pares. Sentença imposta por um juiz devidamente constituído neste estado. Tem alguma coisa a dizer antes que a sentença seja executada? Desculpe pelo que eu... Desculpe pelo que eu fiz. Daria tudo para desfazer. Mas eu não posso. Deus se apiede de mim. Eu imploro, amém. Não esqueça de Ratópolis. Ei. Esse lugar não existe. Foi só uma história que eles te contaram para você ficar quieto. Eu achei que devia saber. Bicha. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Salut, Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous maintenant à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, de toute la famille. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour moi à l'heure de mon mort. Amen. Je vous salue, Marie, le Seigneur est avec vous. Salut, Marie, Mère. Priez pour nous maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, et toute la famille. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi à l'heure de mon mort. Amen. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Edouard Delacroix, a eletricidade passará pelo seu corpo até você morrer, de acordo com a lei estadual. Deus tenha piedade da sua alma. Cara, dois. A esponja está seca. O quê? Jack! A droga da esponja está seca. Não vá pará-lo. Não faça isso. É tarde demais. Isso é normal? Nossa, que cheiro. Oh. Ele está fritando. Ele está fritando bem. Eu quero um pedacinho. Acho que já está acabando. Olha, seu filho da mãe! Tudo bem, pessoal! Está tudo sob controle! Fiquem calmos, por favor! Fiquem calmos! Desliga! Você faz isso. Está no comando, não é? Eu não sabia que a esponja tinha que estar molhada. Bruto, não! Ai, meu Deus! Não, Bruto, não! Como assim, não? Como pode dizer não? Você viu o que ele fez? O Delacroix está morto. Não há nada que mude isso. O Percy não vale a pena. Então ele vai ficar impune. É assim que funciona? Alguém pode me dizer o que foi aquilo? Meu Deus. Vomitaram no chão todo. Que cheiro. Mandei o Van Hey abrir as portas, mas o cheiro vai ficar lá uns 5 anos, é o que eu acho. E o idiota do Wharton está cantando. Dá para ouvir lá em cima. Ele sabe cantar? Oh. Tudo bem, gente, tudo bem. Bom, mas o que é que houve, afinal? Uma execução. E bem sucedida. Como, em nome de Deus, você chama aquilo de sucesso? Edouard Delacroix está morto. Não está. Percy? Hã? O que tem a dizer? Eu não sabia que a esponja tinha que estar molhada. Quantos anos você urinou na tampa da privada antes que alguém mandasse levantá-la? O Percy errou, Al. Pura e simplesmente. É a sua posição oficial? Não acha que deve ser? Ele vai pedir transferência para Briar Ridge amanhã. Vai fazer coisas mais importantes. Não é isso, Percy? Bonitinho e fedido, lá, lá, lá. Não foi Billy, Dilly ou pá. Quem foi fritado foi um francês chamado Delacroix. Churrasquinho, bonitinho e fedido. Não foi Billy, Dilly ou pá. Quem foi... Você está a 10 segundos de passar o resto da vida na cela estofada. Coitado do Del. É. Coitado do Del. John. Tudo bem? Eu senti daqui. Como assim? Você pôde ouvir? É o que quer dizer. Você ouviu. Mas já acabou. Ele teve sorte. Não importa como foi, Del teve sorte. Cadê o Sr. Jingles? Ele fugiu por baixo da porta. Eu acho que não vai voltar mais. Ele também sentiu através de mim. Eu não queria machucá-lo. Mas aquela dor toda vazou. Muito cansado agora, chefe. Demais. Eu também, John. Eu também. Did you ever hear a dream talking so wide? Eu odeio isso. Eu sei. Melinda. Oi. Eu estou tão feliz por ver você. Ah, olha só você. Sentimos sua falta na igreja. Eu cortei o cabelo. Mas está ótimo. Eu gostei muito. Ela está num dia bom. Agradeço a Deus por isso. O que é um dia ruim? Às vezes ela... não é mais ela mesma. Ela xinga. Ela xinga? É, fala bobagens. As coisas mais terríveis que possa imaginar. Ela não sabe o que está fazendo. Eu nem sabia que ela tinha ouvido aquelas palavras. Ouvi-la dizer com aquela voz doce. Que bom que ela está num dia bom, Paul. Que bom por você e por Jen. Querido, se não me disser o que está pensando, eu vou ter que te asfixiar com um travesseiro. Eu estou pensando que te amo. Estou pensando que não sei o que faria sem você. E também estou pensando em chamar o pessoal aqui amanhã. É, você sabe como preparar um frango. Obrigada. É um grande prazer, senhora. Antes do trabalho. Ah, que bom que gostou. Ô, Bruto. Vai comer as batatas todas, é? Vou sim. Lembra que era batata? Ah, me passa. Ah, já achei. Anda. Que foi? Não. Você deve gostar muito de batata, Bruto. Obrigado. Vocês viram o que ele fez com o rato? Eu podia passar o dia sem você tocar nesse assunto. Eu podia passar o resto do ano. Ele fez a mesma coisa comigo. Ele pôs as mãos em mim e tirou a infecção da minha bexiga. É verdade. Quando ele chegou em casa naquele dia, estava curado. Ah, espera aí. Está falando de uma cura autêntica? De um milagre de Jesus? Estou. Está sim. Bom, se você diz, eu acredito. O que isso tem a ver conosco? Está pensando na Melinda. Melinda? Melinda Moores? É, então, Paul. Acha que pode ajudá-la? Bom, não é uma infecção de bexiga. É um rato esmagado, mas... acho que ela pode ter uma chance. Espera aí, está falando dos nossos empregos. Levar uma mulher doente para uma cela? Não. O Al não concordaria. Não concordaria nem se fosse muito óbvio. Está falando em levar o John Coffey até lá? É. Isso é mais do que nossos empregos, Paul. É prisão se formos apanhados. É, tem toda a razão. Não, não para você, Dean. Sabe, pelo que eu estou pensando, você fica na milha. Assim pode negar tudo. E por que eu tenho que ficar para trás? Bom, o nosso filho cresceu, foi para a escola. As filhas do Harry estão casadas. O Brutal é solteiro e você é o único aqui com duas crianças e mais uma a caminho. Não vamos discutir isso como se fôssemos fazer. Brutal, me ajude aqui. Eu sei que ela é uma ótima mulher. A melhor. E o que está acontecendo com ela é uma ofensa, Brutal. Ao olho, ao ouvido, ao coração. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas não a conhecemos como você e a Jen. E não vamos esquecer que o John Coffey é um assassino. E se ele fugir? Eu detestaria perder o emprego ou ir preso. Mas odiaria mais ter a morte de uma criança na consciência. Acho que não vai acontecer. Na verdade, eu acho que ele não fez aquilo. Eu não vejo Deus botando um dom daquele na mão de um homem que mataria uma criança. Bom, é uma ideia muito sensível, mas ele está no corredor da morte pelo crime. E, além disso, ele é enorme. E se ele tentar fugir? Precisaremos de muitas balas para pegá-lo. Bom, nós vamos ter espingardas, além das armas curtas. Eu insisto nisso. Se ele tentar alguma coisa, qualquer coisa, vamos ter que derrubá-lo. Você entendeu? Bom, conte o seu plano. Ah, está ali. Estou vendo. Você acha que chega? Eu não sei. Tratamento para pacientes mentais. Sede? Acabei de pegar na geladeira. Ah, claro. Que ótimo, Bruto. Obrigado. Ah, é. Tá quente aqui. Demais. É. Ei. Eu também vou ganhar, não vou? Uma ova que vai ganhar. Por que acha que merece uma? Porque eu tenho um pinto enorme. Ah. O pessoal de dia disse que ele se comportou. É, eu me comportei. O que que há? Não seja um mão de porco. Vamos lá. Ah, que é isso, pessoal? Vamos lá. Chefe, me dá um pouquinho. Eu fiquei bonzinho o dia todo. Poxa. Está muito quente aqui. Esta cela está quente. Eu estou doido para beber alguma coisa. Eu estou com sede. Me dá um pouco. Anda, vem. Vai se comportar? Anda, otário, me dá logo isso, anda. Tem que prometer. Senão eu bebo isso aqui na sua frente. Não faz isso não, não faz isso não. Eu vou ser bonzinho. Oh. Se alguém quiser sair, a hora é essa. Depois não tem mais volta. Então, vamos em frente? Claro, isso vai ser bom. Eu quero dar o passeio. Acho que todos concordamos. O que é isso? É a forra. Exatamente. Não me solta! Me solta! Tenha calma. Solta! Calma. O que vocês estão fazendo? Tá insaciável. Puxa, Percy. O que a sua mãe diria? Me solta, seu ignorante! Me solta! Eu conheço gente! Gente graúda! Percy, estique os braços como um bom rapaz. Não, eu não vou esticar. Não podem me obrigar. Você está enganado sobre isso, sabia? Você vai esticar os braços, não vai? Hã? Tem um homem rasgando suas orelhas, Percy. Eu faria o que ele diz. Pronto. Paul, por favor, Paul. Por favor, não me bota com o Wildbill. Por favor, não. Só na sua cabeça. Não, não, não. Não pode fazer isso comigo. Não pode fazer isso comigo. Eu vou te contar um segredinho, Percy. Podemos e vamos. Vamos te dar umas horas de tranquilidade, Percy, para você refletir sobre o que fez com o Odell. E se sentir solidão, lembre da insaciável. Ok, vamos passar mais uma vez. O que vai dizer se alguém vier aqui? O cofre ficou perturbado ao apagar das luzes. Botamos a camisa de força nele, trancamos ele na sala estofada. Se ouvirem algum barulho lá, vão pensar que é ele. Isso, e eu? Foi na administração pegar a ficha do Dell para falar com as testemunhas sobre a grande falha na execução. Nós vamos passear agora? Isso mesmo, vamos passear. E nós, Dean? Você, o Harry e o Percy estão na lavanderia, jogando. Talvez demore algumas horas para voltar. Aonde você pensa que vai? Você é um homem mau. Isso mesmo, negro. Eu sou mau demais. O que foi? O que foi? O que foi? A cela tá rodando como se eu... Como se eu estivesse bêbado. Será que eu tomei o uísque? Tá rodando. Os negros devem ter a sua própria cadeira elétrica. Os brancos não têm que sentar na cadeira dos negros. Não, senhor. É um homem mau. Olha, chefe. É a Cassie, a moça na cadeira de balanço. John, temos que fazer silêncio agora. Você viu ela? Viu a moça? Nós vimos, John. Vamos. Vamos lá. Vai, vai. Bom, grandão, vamos andando, anda. Subindo. John, sabe aonde estamos te levando hoje? Ver uma senhora? Isso mesmo. Mas como você sabe? Eu não sei. Para dizer a verdade, eu não sei de muita coisa. Eu nunca soube. Ainda podemos voltar. Chefe, olhe. Tem alguém acordado. Isso é um erro. Meu Deus, Paul, onde estávamos com a cabeça? Agora é tarde demais. John, você fica aqui. Harry, fica com o John até te chamarmos. Quem é que está entrando aqui às 2:30 da manhã? Não, somos nós, o Paul e o Bruno. Somos nós. Meu Deus. Trancaram todos, não foi? Ou é uma rebelião? Não. Tal, pelo amor de Deus, abaixe essa arma. Vocês são reféns? Quem está ali? Quem está no caminhão? Harry, os faróis. John Coffey. Alto! Al. Fique onde está. Relaxa, tenha calma. Não se mexa. John. Estou avisando. Não, oh, John. Não, para aí, senão eu atiro. Eu mandei parar. Al, abaixe a arma. Para. Tal. Al. Al. Com quem você está falando aí? Mas que inferno. Al, não tem ninguém ferido. E nós viemos ajudar. Al. Ajudar em quê? Eu não entendo. Você vai ter que confiar em mim. O que você quer? Oh, dispensa eles. Eu não quero vendedores no meio da noite. Manda eles embora logo. Só ajudar. É só ajudar, chefe. Só isso. Não pode. Ninguém pode. Não entre aí. Não entre aí. Por favor, vai embora. Eu não estou vestida para visitas. Pare agora. Está me ouvindo? Paul, eu não quero que ele suba. Chefe, faz silêncio agora. Está tudo bem, Al. Tudo bem. Al, por favor, olhe ele. Não chegue perto de mim, seu porco! Tem tantas cicatrizes. Quem te machucou todo? Eu nem me lembro, senhora. Qual é o seu nome? John Coffey, senhora. Como café. Mas não se escreve igual, não. Senhora. Eu estou vendo. Eu estou vendo. O que está havendo? Fique parada. Fique quieta e parada. Bota pra fora. Anda, bota pra fora, como você fez antes. Está engasgado. O que ele sugou dela está sufocando ele. John. Eu vou ficar bom, chefe. Como eu cheguei aqui? Nós estávamos indo para o hospital em Vicksburg, lembra? Mellie, não importa. Não importa mais. Eu fiz o raio-x. Eu fiz. Fiz. Fiz. Estava limpo. Não havia tumor. John, dá para levantar? Dá para virar e ver esta senhora? Qual é o seu nome? John Coffey, senhora. Como café. Mas não se escreve igual. Não, senhora. Não se escreve igual mesmo, não. Mary, não pode. Eu sonhei com você. Sonhei que você estava andando no escuro. E eu também. E nós nos encontramos. Nos encontramos no escuro. Aceite, John. É um presente. É São Cristóvão. Eu quero que aceite, Sr. Coffey. E use. Ele vai protegê-lo. Por favor. Use por mim. Obrigado, senhora. Obrigada a você, John. Se ele cair, vou precisar de 3 mulas e 1 guindaste para levantá-lo. Tenha calma, John. Você tem que ficar de pé. Ele não vai sentar na faísca velha, você sabe disso. Ele engoliu aquela coisa por uma razão. Eu dou uns dias a ele. Um de nós vai checar a cela e ele vai estar morto na cama. Bom, se é a escolha dele, ele conseguiu. Vamos levá-lo de volta à família. Vamos. Ah, que bom ver vocês, pessoal. Vocês demoraram. O Wild Bill está fazendo uns barulhos como se fosse acordar. O que houve com ele? Ele está mal de... muito mal. Bem, John, vamos colocar você na cama agora. Bem, isso. Isso. Então? E quanto à senhora Morse? Foi como o rato? Foi como um... foi como... um milagre? É. É, foi sim. Nossa. Olha, eu quero falar e não gritar. Se eu tirar essa fita, você vai ficar calmo. A minha mãe dizia que se puxar rápido, não dói muito. Acho que estava errada. Tira essa camisa de força. Num minuto. Agora! Agora! Eu quero agora! Ai. Ai. Cala a boca e escuta. Você merecia ser punido pelo que fez com o Odell. Aceite isso como um homem. Senão, vamos te fazer lamentar ter nascido. Vamos dizer às pessoas como você sabotou a execução do Odell. Eu sabotei? Como você se urinou como uma garotinha assustada. Vamos dizer. Mas, Percy, preste atenção. Também vamos te ver apanhar quase até morrer. Também conhecemos pessoas. Você é tão bobo que não percebe isso? O que passou, passou. Hum? Só o seu orgulho foi ferido agora. Ninguém precisa saber disso, exceto as pessoas nesta cela. O que acontece na milha, fica na milha. Sempre ficou. Pode tirar a camisa de força agora? E as minhas coisas? Pense nisso, Percy. Eu pretendo. Eu pretendo pensar muito nisso. A começar de agora. Ele vai falar. Cedo ou tarde. Percy. Você está bem? O que foi? O que você está olhando? O que é que você está olhando, seu Palerma? O que é que você está querendo? Quer lamber o meu pinto? Pega a arma dele. Isso. Não. Não. Não. Não. Eu puni aqueles homens maus. Eu puni os dois. Por quê? Por que Wild Bill? Eu vi no coração dele, quando ele pegou meu braço. Eu vi o que Wild Bill fez. Claro, como dia. Não dá para esconder o que tem no coração. O quê? O que você viu? Pega a minha mão, chefe. Veja o senhor mesmo. Paul! Não. Por favor. Não. Por favor. Eu preciso, chefe. Eu tenho que dar um pouco de mim. Um presente. Um presente do que está dentro de mim para o senhor mesmo ver. Você ama sua irmã? Se fizer algum barulho, já sabe o que acontece. Eu mato ela em vez de você. Se fizer algum barulho, eu mato ela. Você entendeu? Você entendeu? Ele matou elas com amor, que tinham uma pela outra. Agora o senhor viu como foi. É assim que é todo dia. E é assim que é no mundo todo. Percy! Percy Wetmore! Percy! Algum dos senhores viu o que aconteceu? Percy! Percy Wetmore! É, eu acho que não. Filho, eu ouvi o primeiro. Filho, está me ouvindo? Responda se estiver ouvindo. Eu acho que esse rapaz ficou maluco. E vocês não fazem ideia do que ele estava bem. Eu quero te fazer umas perguntas. Pronto. Sim. Diz alguma coisa, rapaz. O safado pegou ele pelas grades há uns dias, meteu tanto medo que ele se urinou. Está me ouvindo? Olha, nós nem vimos acontecer. Vou te dar cobertura. O quanto eu puder. Mesmo que me custe um emprego. Mas tenho que saber. Isso teve alguma coisa a ver com o que houve na minha casa? Tem, Paul? Não. Hospital Psiquiátrico Briar Ridge. Until that sunshine peeps through, there's only one thing to do. Just wrap your troubles in dreams and dream your troubles away. Your castles may tumble, that's fate after all. Life's really funny that way. But no use to grumble, just smile as they fall. Weren't you king for a day, say? Just remember that sunshine. O Al sabe que o Coffey é inocente. Ele pode ajudar? Ele tem influência para fazer alguma coisa? Pode impedir a execução? Não. Não conte a ele. Se isso não ajuda, não conte a ele. Nunca. Eu não conto. Você não vai esquecer disso fácil, não é? Não. E eu venho pensando nisso. Acredite, isso já passou na minha cabeça diversas vezes. Não. E eu vou dizer a verdade. Eu fiz umas coisas na vida das quais eu não me orgulho. Mas foi a primeira vez que eu senti o perigo de ir para o inferno. Inferno. Paul. Fala com ele. Fala com o John. Veja o que ele quer. Oi, chefe. Oi, John. Eu acho que você sabe que está chegando a hora. Tem mais 2 dias. Quer comer alguma coisa especial no jantar nesse dia? Podemos preparar quase tudo. Bolo de carne é bom. Pirê de batata, molho, quiabo. Talvez um daqueles pães de milho que sua senhora faz, se ela não se importar. Bom, que tal um pastor? Alguém para rezar com você? Eu não quero um pastor. O senhor pode rezar se quiser. Eu acho que eu posso, se precisar. John, eu preciso te perguntar uma coisa muito importante. Eu sei o que vai dizer. Não precisa dizer. Não, eu digo. Eu digo, eu tenho que dizer. John, me diz o que quer que eu faça. Você quer que eu te tire daqui? Que eu te deixe fugir? Para ver até onde você pode chegar? Por que faria uma coisa tão idiota assim? No dia do meu julgamento, quando eu estiver na frente de Deus e ele me perguntar por quê? Por que eu matei um de seus verdadeiros milagres? O que é que eu vou dizer? Que era meu dever? É o meu dever. Diga a Deus, o Pai, que foi uma gentileza que fez. Eu sei que sofre e se preocupa. Eu sinto isso no Senhor. Mas deve parar com isso agora. Eu quero que pare com isso. Quero. Eu estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva. Estou cansado de nunca ter um amigo para me dizer para onde a gente vai, de onde a gente vem ou por quê. E estou cansado das pessoas serem mais umas para as outras. E estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo dia. Tem muitas dores. São como pedaços de vidro na minha cabeça o tempo todo. Pode entender? É, John, acho que eu posso. Deve ter alguma coisa que possamos fazer por você, John. Alguma coisa que você queira? Eu nunca vi um filme. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. anjos. Anjos como lá no céu. Eu vou estar bem. Essa é a parte mais difícil. Eu vou estar bem daqui a pouco. John, eu devo pegar isto agora. Depois eu devolvo para você. Sabe, eu dormi hoje à tarde e tive um sonho. Eu sonhei com o rato do Del. Sonhou, John? Eu sonhei que o Sr. Jingle chegou naquele lugar que o chefe Howard falou, lá em Ratópolis. Sonhei que tinha crianças e que elas riam dos truques dele. Puxa! Eu sonhei que aquelas duas meninas louras estavam lá. Também estavam rindo. Eu abracei elas, botei elas nos meus joelhos. Eu não tinha sangue no cabelo delas. Elas estavam bem. Nós vimos o Sr. Jingle rolar naquele carretel. Como nós rimos. Foi de doer a barriga. Aqui que me odeia. Muita. Eu sinto isso. Parece abelhas me ferrando. Então sinta a gente, John. Não odiamos você. Você sente isso? Matem ele duas vezes, pessoal. Matem este estuprador de crianças duas vezes. Vai ser ótimo. Ligar a um. Assim já dói. Espero que doa. Espero que doa como um inferno. John Coffey, você foi condenado a morrer na cadeira elétrica por um júri de seus pares, sentença imposta por um juiz devidamente constituído nesse estado. Tem alguma coisa a dizer antes que a sentença seja executada? Desculpe pelo que sou. Por favor, chefe. Não bota esse negócio no meu rosto. Não me deixa no escuro. Eu tenho medo do escuro. Tudo bem, John. Thank you. heaven. Heaven. Heaven. I'm in heaven. Heaven. Heaven. I'm in heaven. I'm in heaven. I'm in heaven. John Coffey, a eletricidade passará pelo seu corpo até você morrer, de acordo com a lei estadual. Que Deus tenha piedade da sua alma. Você tem que dizer. Você tem que dar a ordem. Ele matou elas com amor. É assim que é todo dia. E no mundo todo. Ligar a dois. Foi a última execução de que tomei parte. Eu não consegui mais fazer aquilo depois. O Brutal também não. Nós dois fomos transferidos, fomos para a correção de jovens. Foi tudo bem. Pegar eles jovens virou meu lema. Você não acredita em mim? Eu não imagino você mentindo para mim, Paul. Mas é que... É uma história incrível. É uma história incrível. Uma coisa eu não entendo. Você disse que a Jen tinha um filho crescido em 1935, não é isso? A matemática não bate, não é? Você se sente bem para caminhar? Cuidado com o degrau. Deixe os seus olhos se adaptarem. Olhe. Ei, acorda, rapaz. Acorda. Paul, não é ele. Não pode ser. Vem aqui, rapaz. Vem aqui conhecer esta senhora. Não pode ser o Sr. Jingles. Monsieur et Madame, bienvenue au Cirque du Mausé. Anda, você consegue. Isso não é exatamente a Ratópolis que imaginamos, não é? Mas nós nos viramos, não é, amigo? Acho que com o Sr. Jingles foi por acidente. Acho que quando eletrocutamos o Dell e tudo saiu errado... Bom, o John sentiu isso, sabe? E eu acho uma parte da... Eu sei lá que mágica havia nele... Pulou para o meu amiguinho aqui. E quanto a mim... O John quis me dar uma parte dele. Um presente, segundo ele. Para eu poder ver o que o Wild Bill tinha feito. Quando o John fez isso... Quando pegou a minha mão... Uma parte do poder... Que operava através dele... Passou para mim. Ele o quê? Ele o infectou com vida. É uma palavra tão boa quanto as outras. Ele infectou a nós dois, não foi, Sr. Jingles? Com vida. Eu tenho 180 anos, Elaine. Eu tinha 44 quando John Coffey entrou na Milha Verde. Não deve culpar o John. Ele não podia evitar o que aconteceu. Ele era só uma força da natureza. Ah, eu vivi para ver coisas incríveis, Ellie. Um outro século passando. Mas eu... Tive que ver meus amigos e entes queridos morrerem através dos anos. Ellie, Melinda... Brutus Howell... Minha mulher... Meu filho. E você, Elaine? Vai morrer também. É minha maldição. É saber que estarei aqui para ver. É minha expiação, sabe? É a minha punição por deixar o John Coffey ser eletrocutado. Por matar o milagre de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, fonte de todos os seres e de toda a vida. Você vai como todos os outros e eu tenho que ficar. Ah, eu vou morrer um dia. Disso eu tenho certeza. Eu não tenho ilusões de imortalidade. Mas eu queria a morte. Muito antes da morte me pegar. Na verdade... Eu a queria já. Senhor Jingles? Por onde andou? Eu estava preocupado com você, rapaz. Está com fome? Vamos ver se eu acho alguma coisa para você comer. Algumas migalhas, talvez. Eu sei que você vai gostar. Olha só você, Sr. Jingles. Eu deito na cama quase toda noite pensando nisso. E espero. Eu penso em todas as pessoas que amei e que já se foram. Penso na minha linda Jen e em como a perdi há muitos anos. E penso em todos nós, andando na nossa própria milha verde, cada um a seu tempo. Mas um pensamento, mais do que qualquer outro, me mantém acordado na maioria das noites. Se ele podia fazer um rato viver tanto, quanto tempo mais eu tenho? Todos nós morremos, não há exceções. Mas, meu Deus, às vezes a milha verde parece tão longa.